Fumando na escuridão. Um, dois, três e... Expresso da noite na estação. Sai com esse trem, meu coração. Luzes da cidade ficam pra trás. Não há ninguém nesse maldito vagão. Eu continuo fumando na escuridão. Eu continuo fumando na escuridão. Expresso da noite, o que você me armou? Que louco eu fui. Agora tenho que esperar até outra estação, na solidão. Aqui nesse trem, só o teto e o chão. Eu continuo fumando na escuridão. Eu continuo fumando na escuridão. Expresso da noite na estação. Sai com esse trem, meu coração. Luzes da cidade ficam pra trás. Não há ninguém nesse maldito vagão. Eu continuo fumando na escuridão. Eu continuo fumando na escuridão.